morrem na hora. Boa vida. Não há nada que ainda não se tenha dito sobre a vida. Podem perguntar a todos. E todos dirão. Viver é o que de mais maravilhoso pode nos acontecer. Nossa Rádio Capital. ZYJ 813. 1540 quilômetros. De Capital, Santa Catarina, estamos iniciando mais um dia de atividade. Por amor à vida. Cooperativa Regional dos Produtores de Rádio Suíno, Cooperativa Anuncia. A seguir, mais um programa com padrão de qualidade 1540. A partir de agora, na Rádio Capital, o primeiro programa da manhã. Começando o seu dia com alto astral, tudo de bom que o rádio pode oferecer. Estamos iniciando Bom Dia Trabalhador. Música, entretenimento, prestação de serviços, hora certa e muito mais. Bom Dia Trabalhador. Bom Dia Trabalhador. Apresentação, Márcio Carvalho. E dê bom dia ao novo dia que está começando. Graças a Deus. Seu Marco está marcando o ponto de 5 horas. Muito bom dia. Olha, olha, compadre, temperatura 16 graus. Dia, bom, né? Hoje é terça-feira. Hoje é dia 10 de agosto de 2021. Estamos chegando devagarinho, tomou mais essa manhã tão gostosa. Aproveite e suba. Que bom, que maravilha. Direção de Rádio Jornal A Semana. É de Luiz Pedro e Sérgio Luiz Escaricão. E por aqui sempre, minha gente, primeiro lugar, agradecendo a Deus. Cara, ele, o nosso patrão, o nosso poderoso. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha mãe, Nossa Senhora de Aparecida. E mais uma vez, a serviço desse povo, mais um dia, mais sofrido. Eu agradeço a você que gentilmente está correndo ligado. Agradeço, bom dia. Bom dia, trabalhador. Bom dia, mesmo bom dia pra ele, já vou bater o segundo. Papai Abreu, chama na chuva, vai ser isso. Mais um olhar, Não, compadre, segura três minutos por minha bolinha. E você que tá por aí passando aquele momento de calor, de olho tranquilo, olho com bolância. Acredito que é bem intencionado. Assim como nós pegamos quem eu pedido e não decide livrar de todo esse mal, amém. Meu Deus do céu, bom dia. Vamos acordando, já estamos acordando 5 horas e 4 minutos. Bom dia. Obrigado pela companhia, né? Como diz eu também, já acompanhando nós já. Alô, tio Vanderlei, bom dia! Bom dia, Márcio Pedro. Tudo bom? Tudo! Se é possível, manda pra nós a música aí, A Menina da Aldeia. Mas a menina! Beleza? Um abraço pra vocês aí, e com Deus! Valeu, meu irmão, velho, tio Nódio também, que eu vi menino não cortar o cabelo, mas ah, o Nódio, velho, deixa o cabelo comprido da mulher, né? O compadre Zeu, né, pediu, aqui é o dia de pensar, cuidado, compadre, com esse sagrado aí, cuidado, compadre, vem de lá, vem, bomba, homem do céu, 5 e 6, tá aí, ó, Lourenço, e Lourival, essa é bonita. Vamos começando bem a nossa manhã, 5 e 6, 16 graus, bom dia, não vai ter chuva pra hoje, oxalá que venha. Vem comigo no 98215-6435.